Ok, azioni sempre tax. Após acionar, quanto tempo ele prende seu táxi, em Jesus Alfa? Em Jesus Alfa, é o solo? Papá, em Jesus Alfa, na escuta? Ele deve ter desligado o rádio para partir. Táxi 6224 87, 2 horas e 20, Antônio Recife. À direita, táxi, no ponto de espera, chama 2895. À direita, o táxi está aprovado, no ponto de espera, 2895, 6224. Papá, em Jesus Alfa, é o solo, Salvador? Gol 90-9250, tá totalmente pronto? Tem esse pushback acionamento, chama pro táxi. Salvador da 3178, livrando a pessoa. Reporte para antes da Juliette, 3178. Porta à direita até o ponto de espera da 10, lá chame a torre 18 decimal 95 altímetro 1013. Fala, Gol 1-1-3-4, pushback acionamento na posição 05. 1-1-3-4, aguarde, ok? Aguarde para o pushback. Aguardo. Próxima Juliette, 3178. 3178, ingresso para portão 07. Ingresso, portão 7, 3178. O Gol 134, coordeno com a equipe de solo, assim que eu passar a sua retaguarda, efetue o pushback de modo a sua aeronave ficar posicionada aí no través do portão 06, ok? Liberando ali o acesso do pátio 3. Compreendido? Após o TAM, faz o pushback de forma a ficar através do 06, 1-1-3-4. Afirmativo. Salvador, Salvador, good evening, Europa 084, stand number 10, we are going to be ready to start up to Madrid in 5 minutes. Stand by 084. Ground control, signal 1912, runway vacate. 1912, clear taxiway Alpha and report before taxiway Juliet. Taxiway Alpha and report before Juliet, that's signal 1912. Papá, papá, Índio Zulu Alpha, eu solo. Ok, informe o POB, autonomia alternativa. É, entendi. É, Salvador mesmo, alternativa? Ah, tá. Ok, só autorizado o táxi via pátio 1, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, lá chama a torre 18, decimal 95, altímetro 1013, Índia Zulu Alfa. Alpha 3084, we are fully ready for Panama pushback. Europa 084, stand by, okay? 1 minute to copy and push back to setup. Stand by 1 minute. Okay, stand by, Europa 084. Estamos em Salvador, boa noite, boa noite, 868, diga Fox. 868, reporte chance da Juliette. Argentina 1912, hold short of taxiway Juliet. Call South Juliet, Argentina 1912. Roger, maintain position. Solo 1134 para ataque com 108 a bordo. Fernando Salvador, autonomia 2:35. 1134, táxi à esquerda, via pátio, Indy Alfa no ponto de espera, chama a torre 1895, altímetro 1013. Esquerda, pátio, via Alfa, ponto de espera 1895 com 1013, 1134. Europa 084, right copy? Yeah, ready to copy, Europa 084. Okay, Europa 084, clear to Lima, Echo Mike, Delta, flight level 370 via upper risk 58 until Romeo, Echo, Charlie, VOR, then upper Romeo 551 until Bugatti, Bravo, Uniform, Golf, Alpha, Tango, intersection, then via flight plan route. Runway 10, left turn after departure, Puka departure, and Alpha Romeo uniform transition, Squawk 5135, Salvador departure, control 119.35, Europa 084. Europa 084, here to Madrid, level 370. Upper Whiskey 58 until Romeo Echo Charlie, then Whiskey Romeo 551 to Bugat, then flight plan route, departure Puka, up Aru, Alpha Romeo Uniform, squawk 5135, Salvador departure 119.35, Europa 084. Argentina 1912, tax approved via Juliet to stand 09er. Pay attention to follow me vehicle. Okay, via Juliet to position 9er. Going via Golf, okay. 1901. Go 1838, taxi via Juliet, portão 01. Okay, Juliet 01, go 1861. Europa 084, stand by to push back, okay? Okay, standing by, Europa 084. Europa 084 is on the ground. Go ahead, for Europa 084. Okay, set up, correction. Push back the port. After that, you're gonna be towed until A-Bing gate 08. There, start up engines and call for taxiing. Okay, we're going to push back until A-Bing stand number 8 and then I'll call you back for taxi, Europa 084. 212, boa noite. Táxi via Alfa, informe antes da gerente. Alfa, reportará no serviço. Juliette, 6212. Táxi via Juliette, portão 03, posição 03 do pátio 3, ok? Esquerda, Juliette, esquerda novamente para o pátio 3. Ok, Juliette, esquerda, pátio 3 da remota, posição vai ser 03. 03, isso, remota 03 do pátio 3. Obrigado, boa noite. Tropa Cedar por Cuesta. Roger, Europa 084, taxi approved via main apron, India and Alpha, hold short of runway 10, contact the tower 118, decimal 95, altimeter setting 1012. Okay, we're here to Maya Alpha to holding point tower 10, Maya India, holding point 118-195, Europa 084. Solo Salvador, boa noite, tá 3600. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, tá 3600. Reporte antes da Juliette. Antes da Juliette. 3600, portão 04. Portão 04, 3600. Bruno 098 autorizado, Alfa Juliette para ponte 06. Alfa Juliette para 06, bom, 098. Salvador, gol 1868. Poderia coordenar 250 Aracaju? Copia. Autorizado para Aracaju, 230, VH 677, decola 10, curva esquerda, saída Puca, Jama e depois voa Aracaju direto. Aciona 5151, controle 119, decimal 35. E 230, Puca, 10, Jama, Aracaju, gol 677, depois Aracaju, 5151, 1935, está na posição 1, pole position. Ok, chame pronto para o acionamento. Muito obrigado, Samará. Paulo, boa noite, Portugal 024. Confio em Portugal. O Portugal 024, por gentileza, pode dizer qual é a saída para hoje? É, qual é a sua aerovia inicial no voo? A Parzulo 10, pelo Zipar, obrigado. É, por Zipar é pouca transição Zipar. Pucar, muito obrigado. Que roupa já acha, Brasil? Boa noite, Pique número 2 para o Pique número 10. Já tô pátio 3 confirmando. Não, pátio 1 no Pique número 10. E tá autorizado iniciar o reboque da aeronave, chame quando for começar a puxar, ok? Iniciado, iniciado o reboque, chamado posição. São Salvador, voo Golfo de Dallas. Acho que pode continuar o reboque até a posição 10. Salvador, gol 1970. O 1170, possível. Localização Campina Grande. Que dá pronta a cópia? Pronto. Está autorizado para Campina Grande, nível 370, via Pêzulo 10. Decola da 1-0, curva à esquerda na saída Puca, transição Zipar. Aciona 5153, controle frequência 1-19-35. Autorizado 370 Campina Grande, preso 1-0, decola da 10, curva à esquerda, Puca Zipar. 5153 ao transponder, controle 1935. Afirmativo, chama para acionamento. Chama ali. Salvador, gol no 868, estamos no 01, no pushback atrás. Está autorizado no 01, no chamo o táxi. 01, chamaremos táxi, gol no 801, 868. Tá mandando o revoque. Sente o golfe de Alaska, ciente de frequência dele. Paulo, boa noite, Portugal 024, 1011, requesting clearance to Lisbon, flight level 350, with information Bravo. Roger, stand by to copy a minute, please. Stand by. Portugal 024. Ground Argentina 1901, 3, boa noite. Ready to copy, flight plan route.